sempre escolhe alguém pra fazer a diferença em meio à multidão. Alguém que seja fiel e ande debaixo da sua unção. Lendo histórias da Bíblia, eu confesso que chorei ao ver homens determinados, homens separados, que dizimaram suas vidas a Deus. Eu me lembro de José, era um moço sonhador. Sobre uma grande nação, Deus o fez governador. Eu me lembro de Davi, segundo o coração de Deus. De um simples pastor de ovelhas, Deus o fez rei de Israel. Eu me lembro de Neemias, restaurador de Jerusalém. O seu choro foi ouvido e comoveu o céu. Estes homens já passaram e deixaram suas histórias. Deus me manda te dizer que agora quero usar você. Agora é você que Deus vai levantar. Agora é você que Deus irá usar. Agora é você, então se põe de pé. É hoje que Deus vai honrar a sua fé. Agora é você que Deus vai exaltar. Agora é você que Deus irá honrar. Agora é você, chegou a sua hora. Agora é você, escreva sua história. Levante suas mãos, ordena com milagre. Profetiza agora que as portas se abrem. Ao som de Deus te fará vencer. Meu irmão, entenda. Deus quer usar você. Eu me lembro de Neemias, restaurador de Jerusalém. Seu choro foi ouvido e comoveu o céu. Estes homens já passaram e deixaram suas histórias. Deus me manda te dizer que agora quer usar você. Agora é você que Deus vai levantar. Agora é você que Deus irá usar.